do beat, cabeça fala, essa é pegada. Inglês é street, na rua neblina, não vê nada. Pode ser até a fumaça no sereno com gás. Se a explosão não estremecer, vão dizer que isso é fugaz. É logo pro tijão de gás, feito a rima sagaz. Do sul tem os rapaz, pega o rap e faz. Traz na mochila a poesia e as batidas. Época bem investida, eu conto aos anos de vida. Desce a ladeira buscando, sobe a ladeira trazendo. Igual lareira queimando, escuta o que eu tô dizendo. Sente o que tá batendo, não é cabeça na parede. É a vontade do MC na poesia que dá sede. Mais um passo avante, mais um passo levante. Estando perto ou distante, o fim não será o bastante. Pra que eu vire a mesa, pra que eu mude o jogo. Se tiver uma chama acesa, o que eu preciso pra tentar de novo. Mais um passo avante, mais um passo levante. Estando perto ou distante, o fim não será o bastante. Pra que eu vire a mesa, pra que eu mude o jogo. Se tiver uma chama acesa, o que eu preciso pra tentar de novo. É o padrão de uma guerra com táticas imprevisíveis. Tem guerreiros alados e tem soldados invisíveis. Visão noturna, soturna, diurna, sempre ligada. O oponente que durma e sua terra será tomada. Vai sendo bombardeada pelas falanges no posto. Incansáveis combatentes pra atingir o proposto. Nosso propósito, avançar em passos no mapa. Sendo sempre lógico pra alcançar as etapas. Batalhão com a força de um tanque na batalha. Visão do comandante, força o inimigo, joga a toalha. Quem desiste perde, não tá pronto pro conflito. E quem ganha segue no campo conquistando o infinito. Mais um passo avante, mais um passo levante. Estando perto ou distante, o fim não será o bastante. Pra que eu vire a mesa, pra que eu mude o jogo. Se tiver uma chama acesa, o que eu preciso pra tentar de novo. Mais um passo avante, mais um passo levante. Estando perto ou distante, o fim não será o bastante. Pra que eu vire a mesa, pra que eu mude o jogo. Se tiver uma chama acesa, o que eu preciso pra tentar de novo. Track cheio. Cabeça.